Lá vem ela. A menina passa como se ninguém a percebesse no espaço. De braços dados com as letras do alfabeto, ela caminha com um sorriso acanhado que se desfaz em timidez ao primeiro sinal de afeto. A menina moça é quase um caracol. Lenta, chega de mansinho, guardando segredos e sonhos em sua concha. Mas quando alguém nota sua presença, se assusta. Então poesias e versos escapam, quase sem querer. Perdem-se no vento, ganham asas e voam. Livres, vivos, livros. Num salto de surpresa, ela quer virar borboleta para alcançá-los, mas não pode. O poema de solidão e medo a paralisa. Pesada demais, ela vê inerte. As correntes de vento espalham seus textos leves. Um a um eles caem, germinando em flores as doces palavras de alegria e perseverança. De repente, um jardim se forma ao redor da menina. Borboletas e passarinhos bebericam poesias e brincam como crianças. Sem saber como nem porquê, ela está cercada de amigos mágicos e começa a sorrir um riso acanhado que se desfaz em timidez ao primeiro sinal de afeto. E de braços dados com as letras do alfabeto, lá vai ela, passo a passo, a menina que passa como se ninguém a percebesse no espaço.